em um momento de tristeza e sofrimento. Como resposta descem lágrimas no olhar de um povo consumido pelo medo, mas que para sobreviver tem que roubar. Não é possível que não haja sentimento. A esperança está em último lugar. Periferia sente o gosto do tormento. Eu peço a Deus que volte pra nos ajudar. Eu tento esconder, mas a tristeza é grande. Restaram lá. Correm lágrimas do olhar de uma mulher que ao ver seu filho morrer não suportou e perdeu a fé. Favela chora, desigualdade põe moral. Realidade das ruas e não faz teatral. Mais uma vez, o povo é humilhado. O desespero toma conta de quem vive jogado numa calçada molhada, seu cobertor, o papelão. Ou de uma mãe que vê seu filho se acabar dentro de uma prisão. Crianças tristes, não tem o que comer. Um pai se perguntando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Outro velório, moleque baleado há 4 dias. Foi morto e só hoje foi enterrado. Viciado, arrependido pelo crime, chora. Eu não devia estar naquele lugar. Naquela hora, 2 disparos de uma 9, assassinei meu futuro. Agora estou aflito, perdido, do outro lado do muro. Mas o sonho é destruído em uma cadeira de rodas. Falta dinheiro pro remédio, a dor é grande, é foda. Que o meu povo não abra as portas pro sistema entrar. Essa visita te destrói, deixando lágrimas no olhar. Eu tento esconder, mas a tristeza é grande. Estarão lá. Imagens fortes, revoltas, desgosto e solidão. Lágrimas no rosto que nos traz inspiração. A injustiça predomina nos 4 cantos da favela. Chega de ilusão, venha conhecer o mundo que revela as desigualdades que atingem o nosso cotidiano. E com certeza minhas palavras não estão vindo dentro de um cano. Cheio de munição e pra você já está apontado. Pesadelo da quebrada e virar na esquina encontrar com os fadados. Que não pensam duas vezes pra espancar mais pobre inocente. Mas pra eles que não tem dinheiro não se considera pessoa decente. Oh meu Deus, abençoe a periferia. Agradeço pelos amigos e pelo pão de cada dia. A esperança do meu povo pra maioria já está enterrado. Que dá lucro pro sistema e no momento não liga pra nada. Nada pra comer, nada pra vestir, nada. As lágrimas do enterro de mais um irmão é que vem te ferir. O governo parece estar em represália, eu admito. Que deixa esse povo se humilhando a portas dos ricos. Ainda creio que um dia esse caso vai se inverter. Mas pra fazer revolução eu preciso de você. Eu tento esconder, mas a tristeza é grande. Restaram lágrimas no olhar. Tentar mudar não dá, tá tão distante. Mas pela paz vou esperar. Vamos buscar a união pra alertar o povo. Não vou querer baixar a cabeça pro sistema de novo. Atitude prevalece, então se liga aí. De novidade a crueldade aumentando por aqui. Mas vamos revidar, vamos estimular. Periferia na ativa, pode acreditar. Se o alicerce da vida é a semente do bem, vamos plantar a paz e conseguir além. Na batalha da vida vou conseguir vitória. Que Deus esteja comigo quando chegar a minha hora. Na convivência da saudade que eu seja abençoado. E que o crime não persista sobre a minha quebrada. A tempestade continua, o vento tenta derrubar. Que eu tenha forças possíveis pra conseguir levantar. E que o amor como sempre seja a palavra-chave pra que a situação da favela não se agrave. Que a felicidade seja repleta de grandeza. Que pro meu povo nunca mais falte comida na mesa. Eu não tive até hoje, mas quero ter certeza que as lágrimas serão de alegria. Não e é nunca possível mais que não haja sentimento. A esperança está em último lugar. Periferia sente o gosto do Então peça a Deus que volte pra nos ajudar. Eu te entendo.